Headquarters, autorizado a interceptar sinal do X-Ray? Autorizado, sinal do ILS que vem para a pista 10, reporte estabilizado ao localizador, 740. Vai, reportar. Alfa Victor Jack, decolar 228, reporte para o cruzamento do campo. Reportar a temperatura de ônibus, Alfa Victor Jack. Para cruzamento do campo. Se possível, na presente, autoriza direto para o de buraquinho. Sim, tinha autorizado o cruzamento para o de buraquinho, Vitor Gilete. Está atento ao tráfego, um Óbito 44 a 1000 pés proposta. Ok, autorizado para o de buraquinho, vai estar atento ao tráfego do Vitor Gilete. O Alfa Victor Gilete, só atento ao 150 da companhia, o Índio November Alfa, que também está no corredor forte a 1000 pés, ok? Afastado em aproximadamente 5 milhas, 6 milhas à sua frente. Tá, seis tráfego da companhia, Alfa Victor Gilete. Azul, 4207, Qualcai, Dentro de 1001, Hotel, Dentro de 2816. Azul, 4060, desça 2000 pés, Caju, 0160. 2016, 4060. 3595. Radar encerrado, 4 dias para Coral, chama o controle Ilhéus, 120.1 no bom rumo. 5 aberto. 3295 aberto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Etosugo 44, até Púbito, após direto. Decolagem da pista 1-0 para a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Eudes. Frequência do controle 119.8, aciona 5454, 3895. Segui para pouso no PAC 5, na PAC 0 só. Gente, vai em Golf Mike. Firmo, 3895, autorizado Guarulhos, o nível 360, via Autozulu 44, até Púbito, após direto. Decolagem da pista 1-0, após decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Eudes. Frequência do controle 119.8, aciona 5454. Oi. Mike. Batendo para ser visado na sua escuta, o Alfa Victor Juliette. 3295. Correto, 119.8, 5454 no transponder, confirmando a posição após a Tesouro 44, vai até Úbito, Papa Uniforme, Bravo, Tango Uniforme. Chama pronto, 102 para 3895. Vou botar. Nike Eco Delta 4. Autorizado Manati, 1000 pés, decolagem pistão no 7 após curva à direita. Corredor axé, controle 1, 119.8, aciona 0125, Mike Echo Delta. Correto, confirmando o PAB. Cliente, acionamento táxi da colagem com a torre agora 1118.6, ajuste no 0 no 6, Mike Echo Delta, bom voo. 1260, copy. 260, copy. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, após a decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 1119.8, aciona 5440, gol 1260. Autorizado Recife, 390, Upper Whisky 8, decola da 1-0 com curva à esquerda. Saída Puca com transição Aracaju, 598, controle 5440, transporte gol 260. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, gol 260. Chamaral, gol 260. Cama, escuta. Pô, diga. Como é que tá aí o depósito da insinuante? Já era, né? Que nem o Ivete falou, torra tudo, torrou tudo. Sim. Estabilizou o final da X-Ray, Campa Vista, Azul 4060. Combate aliás, chame a torre 1186, bom pouso, Azul 4060. 86, cuidado, Pedro. O Mike of Mike está pedindo para pouso no Pacto 555. 7 Mike of Mike, visual com o tráfego na curta final da 1-0? Afirmo. Agilizando a aproximação direta, Pacto 5, vento 1 no 40 graus 079, após solo controlado. Mike, depois manda um e-mail para maravilha@maravilhataxiaereo.com.br que eu te mando as fotos. Beleza. A gente queria ter uma dúvida aqui, que é nosso plano de voo da via Upper 221 com vídeo direto 3, depois de 221 de novo pra Gama. E realmente é muito. Gente, eu vou checar com a sala S aqui se teve alguma cidade AG, porque o que apareceu no sistema aqui pra mim foi a Pesulo 44, só um minuto. Tô sim, brabaixei, travou, 4060, Zagre. 6740, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes do táxi 3 Juliette. Via Alfa, reporta antes do táxi. Mais livrou a... após solo controlado. Azul 4060, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1 no 40 graus 069. Ele pouso 1-0, 4060. Maravilha, isso? .com.br? Ok. Aeroporto seguro já aprovado. 320, pega por favor. Dael, lida e após direto Porto Seguro. Dael, lida, obrigado. Meia 740, Juliette até o 08. Juliette até o 08, 6740 da OL. O 6740, desconsidere, o 08 ainda está ocupado pelo Boeing da Gol. Mantenha a posição da Juliette aguardando para o ingresso. Confirme da pedida autorizada, 5-2-2-0. 4207, we are flying 10 degrees wide to white weather. We'll fly back on track. Roger, sir. After deviation, direct to pelo position, descending now until 2000, 2106. After deviation, we'll fly direct to pelo for 207. Informação de tráfego, 1 hora, 3 milhas, no oposto, mantendo 1000 pés, Charlie 150. De November Alpha. Alpha na chuva. Tráfego, 3 horas, 3 milhas, no oposto, mantendo 1000 pés, Charlie 150. Paulo Salvador, bom dia, Azul 40, 60, Lisona, Sestina. Azul 40, 60, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da táxi 3 Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette. Zero, ingresso Juliette até o portão 07. Juliette pro 07, 740, certo. Então 3895, nosso conta? 3895. Ok, chequei com a sala nossa aqui com o centro Recife, confirma seu HG para Guarulhos, Alfa Zulu 21, até Charlie November Fox, direto Trivi, após conforme a rota do plano de voo. Mantendo a colagem da 1-0 após curva direita, realiza agora o perfil da subida Arbor. Após o Alessa, para interceptar o Zulu 2-1 e mantém o resto da autorização. Então agora, primeira autorizada 360, saída Arban, após o Alessa. Vou na Upper Zulu 2-1, vou a Comp, direto Trivi e Upper Zulu 2-1 de novo. Conta 3895, mantendo 5454, controle 398. Correto, após a tatuagem da 1-0, primeira curva à direita, só confirmando Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após o Alerta. Saída Arbor. Afirmo, Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor. Saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Bravo. Salvador, 2-1-2-0, Pinchback, estacionamento na 08. O Azul 4060, ingresso Juliette até o 09. Juliette 09, autorizado, 4060. Voo no 1260, coordena com a equipe de pátio. Tem um Embraer Azul que vai parquear à sua esquerda no 09. Após o aparcamento do tráfego, está autorizado a iniciar no 8 e chama pronto para o táxi. Gente, após a passagem do Azul estacionado no 09, se o pushback tomar a passagem, voo no 260, coordenação. Confirme? A gente foi informado há pouco tempo, que seria o 07, o pessoal deve estar chegando aí, o 6740. O 4060, fica atento ao objeto que está guardando o ping aí, ok, no portão, 07. Voo no 7774. Autorizado por seguro, nível 320, decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após o Leda direto por seguro, a frequência do controle 119.8, aciona 5460, voo 1777. Sete, Canadá é Olinda, abatendo direto seguro, controle Salvador 98, por 460 no transponder, o gol 1777. Compartilhamento correto, portão 05, chama pronto, gol 1777. Camarada. Mike X Delta, você vai visual e conseguir o PR direto para Manati. Direto para Manati, obrigado, Mike X Delta. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, confirma a localidade de procedência. Azul, 4207, call Alpha Mador Tower, 18, decimal 6 por aí. Tower, 118.6, Azul, 4207, thank you. Guardião 07. Localidade de procedência. Salvador Tower. Bom dia. Azul 4207. Final approach, runway 10. Azul 4207, clear to land, runway 10. Wind 160 degrees, 04 knots. QNH 1016. Clear to land, runway 10. QNH 1016. Azul 4207. 75728, bom dia, Recife 350. Autorizado Recife, nível 350, via 58. Decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.35 e aciona, quais são? Controle 119.8, aciona 5475, web 5728. Autorizando 350, no Fama 58, decola da pista 10 com 2 km, faz pro Caracaju, 19 do controle, 57 transponder, FGX 5728, efetua Renato, poderia efetuar a Conde Moro Alto? Ativo 5728. Passa o que pro Caracaju. Confio para o céu. 3295, a gente tem um Boeing da Gol que já finalizou o pushback, vai iniciar o táxi no outro lado do pátio. Só um minuto, ele vai passar a retaguarda aí, só um minuto, tem 3295. Táxi, gol no 260 com 156, a bordo alterna Salvador, 3 horas de autonomia. Gol no 260, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste no 06, bom voo. Táxi via Pátio Índia, no ponto de espera 118.6, 10.6, gol no 260. São 3895, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing à retaguarda. Está autorizado iniciar no 02, chama o táxi. Passagem do Boeing, autorizado 2. Azul 4207 on the ground at 48, located by right, ground 121-819. Good morning, Tech Survivor Alpha, and come back approaching Taxiway Juliet. Locador, localizador visual 35, 2. Chame torre 118, décima meia, bom pouso. Mantendo ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 2-0. Trip 5-2-2-0 na escuta da torre? 2-2-0 para 2-0. Trip 5-2-2-0, atrasado pouso, pistão no 0, vento 1-3-0 graus, 0-8 nós, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, livre pouso, pistão no 0, 5-2-2-0. 1-2-1-0, tá visual com a TR da trip na final, dando 0? Gente, após a passagem do mesmo autoridade aliás, manter pistão no zero, gol 1-2-6-0. Para o passagem do trip e assim mantém na 1-0, gol 1-2-6-0. Pro Telematango, informe a altitude que está mantendo. Qual a altitude que está mantendo? Q7-0, Watt 4. Boa, é, você está no meu. Q7-0, clear to Guarulhos, flight level 360, via Alpha Zulu 2-1 until 3 position, after direct to Poste de Caldas. Departure from runway 1-0 after right turn. Arbor departure, and then LF a position to reach in Alpha Zulu 2-1. Salvador departure frequency 119.8, and the spot code is 5473. Go on to 7-0. Clear to Guarulhos, level 360 via upper to 2-1 to 3-0 position and fly direction. Take off runway 1-0 after right turn. Onboard left of departure. Departure 119.8. Walk code 5473-1273. That's correct, 5473, come back right turn, push it back and start 804, go 1270. Fly America 9753 to Cordoba, flight level 320, send by your AT clear. America 9753, send by your AT clear. Gostaria do 2230, essa identificação, teste nível de voo 050, chegada a... 050 mais 2230. Qual é a reportagem para a direção da Juliette? Azul 4207, flight to the gate 01. Ok, can we join the ramp following the test? Ok, não, isso é flight to via Juliet, waiting the third task detector to the hold point. We have detected 2104. Vamos dobrar uma ponte, confirmo. Salvador, tá 3895, sou a parte, eu pedi 120, tô no meio de 3 horas e 50, tô dando a galera. Vai tomar meio ajuste, 10 no meio, bom voo. Meu ataque direito, vou fazer 18 e meio, obrigado, bom dia. Bom dia, Salvador. 77, posicionamento 5. Mantém a posição, bom no 777. Vai manter. 1270. Just confirmar, o debate will be Arbor, then Alaska. Afirmative, so Arbor and then Alaska to reach the airway at the Zulu 21. Ok, thank you very much. Roger 5220 está sendo chamado de um Mach 3. Afirmative, so ingressa à esquerda e após a esquerda novamente para a parte 3, fica atento ao balizador. Voando 777 com a linha da equipe de parte após a passagem do TR da tripla retaguarda, autorizado iniciando 5, chama o táxi. Deixa para o passaporte do TR, vai iniciar, importando a prova 777. 390, saída PUCA. Recebendo 390, saída PUCA, voando 260. America 9753, electric altitude. America 9753, clear to Sierra Alpha Charlie Oscar, the flight level 320, via Alpha Zulu 17 until Fox Romeo Mike, and then Alpha Whiskey 10 until Bravo Sierra India, after according your flight plan route. Departure for runway 10 after right turn, Arbor departure, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure, and then Alpha to reach the airway at Zulu 17. Salvador departure frequency 119.8 and the squawk code is 5502 by America 9753. É o 07, frequência livre. Ok, 5502, just confirm after takeoff for runway 10, right turn, Arbor, and then Alaska, ok? America 9753, come back right for pushback and start gate 11.